Danilo tá na área! Parabéns, André! Ariane também! Bora começar, o crocodilo tá aqui, ó! E o bicho vai pegar, meu irmão! Olá! Sejam bem-vindos! Hoje estou aqui para fazer o que faço de melhor. Entreter pessoas que não conheço, mas que fazem o mundo à minha volta girar. E para isso, conto com a arma mais poderosa do planeta. A música. Capaz de despertar emoções nunca sentidas. De unir multidões em um só lugar. Capaz de fazer você dançar. Pular, agitar, se divertir. A partir de agora, apresento a vocês o baile do Patrese. E aí? Patrese, simplesmente o melhor baile do Pará. Bora começar! Tá na hora! Um, dois! Pra cima! Joga pra cima que começou o baile! 3, 2, 1, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Oh! Pra cima! Opa! Feliz, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tá feliz? O amigo do André, a Carriane. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Energia positiva. Quem vai amanhecer também, joga pra cima e dá o grito. Pra cima. Vamos nessa. Galera do Paysandu, dá o grito aí. Galera do Clube do Remo, dá o grito também. Vamos que vamos. Pra cima, Croco. Agora! Doente de amor. Patrese tá ficando doido. Tá doido. Doente de amor. Que música é essa? Música de doido, é? Põe remédio. Agora! Então segura, mano! Do caqueado, bora! No partidão! Vai, Dina, vai! Mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco? Vai pro croco. E quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? Vai virar. Quem é casado aí, joga a mãozinha pra cima e dá o grito. Só quem é casado. E quem é solteiro, joga a mãozinha pra cima também. Faz barulho quem tá solteiro. Joga pra cima. É agora. 3, 2, 1. Explode. Como é que é? Vamos lá. Patrese. Eu nem sei de quem é essa festa. E aí? Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Patrese, invadimos de penetre. Agora! Vara xereca, vara xereca, vara xereca, vara xereca. Para cima, vira mais uma, vira, vai, vai! Toma caqueado, toma no gingado, toma deitada, toma, toma, toma essa deitada. Toma que é o troco na parada, vai virar. Artilharia! Prepare-se para atirar tudo que tiver. Tu gosta. Eu tô gostando de uma prostituta. E agora? Vai pra cima, meu irmão. E aí, André? Vamos lá. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido. Então libera. Mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Vamos pra cima. Patrese. Já detonando, detonando, vai. É caqueado no gingado, pitoquinho vai pra cima. Are you ready? Toma caqueado, o crocodilo tá na área. 3, 2, 1, agora! Como é que é? Patrese, Patrese. Esse é o DJ Paulinho. Oh no, I said too much. E agora? I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep as bandidas que envolve tudo que queira. Feio e ninguém me queria. Agora! Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Eba, hoje eu vou sentar vai. Explode o bagulho. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. É muito gingado, meu irmão! Bora de assaiar pra cima, meu irmão! Assaiar! Pra se ligar, vai! Socatiana, você tá dando a vinha. Socatiana, você tá dando a vinha. Como é que é? Socatiana, você tá dando a vinha. É o baile do Patrese. Patrese. Fica de quatro, toma ali pica. Fica de lado, toma ali pica. Vai de frente, toma ali pica. Vai de pica, toma ali pica. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora e bora. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Agora. Tô curtindo rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É o crocodilo assim. É tchau pra quem namora. É crocodilo. Agora. Tchau pra quem namora. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Fala, mulher. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Tem como tu me arrumar 100 reais pra me endoidar no baile do Patrese? E doida! Pra me doidar no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese, no baile do Patrese. Pode começar a descer, pode começar a descer. Agora pode começar a descer. Evoluiu, vai da baile do Patrese, no Pará já explodiu. Tocando a batida que sacode o Brasil. E agora? Explodiu. Ele toca pra você, o bastão que te faz mexer. Pode começar a descer. Vai na levada do Patrese, ele mexe tudo, mexe tudo, mexe tudo, mexe tudo, vai, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saque, perguntando quem é essa piru. Agora vai. Mas peraí, você não paga as minhas contas. Já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou te explicar. E o nome? O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no clube. Toma de tapinha. E vai mexer nessa boquinha. Toma de tapinha. Bora, Bill! Bora, Bill! Tá na hora! Acelera! Vai acelerando tudo! E prepara! Joga tudo pra cima! Só quem é do Paysandu aí, joga a mãozinha pra cima! Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima! Olha o Ronaldinho por ali! Ronaldinho! Bora! Galera do Clube do Remo, joga pra cima também! Galera do Remo! Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Tem muito! Galera do Flamengo, dá um gritão! Tem alguém do Corinthians aí também? Tem! Galera do Corinthians, do Flamengo! Cadê o grito das mulheres? O gritinho das solteiras! Das casadas! Prepara! 1, 2, 3, toma! Vamos lá! E aí? Explode o bagulho! Crocodilo, vem! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Agora vem, vem. Hey, hey, hey, hey, hey. Pra cima! Hey, a Ruane também, bora ali, ó! Brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. E o quê? O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. Então bora. O jeito vai ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. E aí, meu patrão André? Mas isso não dá. Não, tamo junto, misturado, gigante. Tchau, tchau, fui feliz com ela. Só meu patrão, meu irmão. Ela juntinho. Homem, escolhe sempre o croco. Ela, que até pega bem em mim. E a dona Carliane também. Parabéns, felicidades ao casal. E muita deitada rolando. A gente vai pra cima. O rock é doido, a gente vai pra cima. Olha que bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Santorini. O Patrese tá doidão. Eu tô bonzinho, então bora pra cima. Prepara tudo e faz a boquinha. Agora faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. E agora, e agora, agora? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Olha, gente, além do casamento, é aniversário da dona Carliane hoje. Ela tá no berço também. Parabéns, felicidades. Daqui a pouquinho tem show aqui no aniversário dela. Como é que é? Como é que é? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Olha o croco. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal. Boquinha do animal, boquinha do animal. novinha do animal. Pode deitar. Deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. As novinha passa mal. Faz a boquinha. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e de ninguém. Parece que esqueceu até de mim também. Olha, e aí? Não queria falar nada. Mais uma hora e já acaba e a saudade vem. A solidão já conheço, nunca perdoou ninguém. Se acha a dona do mundo, brigando sozinha de amar. Vivendo de amor vagabundo, tu não vai se valorizar. Vamos dançar agora, curtir! O baile tá rolando! Seu Gui! Eu era o melhor pra você. Pode ser pura, mas era de ser feliz. Vira! Aí era uma galera boa, era uma galera boa, era uma galera boa. Passa! Uma galera boa, era uma galera boa, era uma galera boa. Culpa. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase agora na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? E a culpa de quem é? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock. Patrese. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Rock doido. Gosta do nosso estilo e da visão que eu quebra aí! Te pego de jeito, mas não fica apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã não vai. Gira! Manda, manda, quer bater, vou chamar pra poder daquele jeito que tu gosta. Te encontro de quatro, me vira esse rato. Chuva! E toma na batida, toma, toma na batida. E a galera vai pra cima e o patrão vindo tomando. 1, 2, 3, vira! E agora? DJ Patrese! É aniversário também da Dona Carrião! Gente, detonando tudo aqui no Gigante! Crocodilo! Faz parte de mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer. Bora dançar, bora dançar! Acabou, porque tem que ser assim. Sem final feliz, não consigo crer que a história terminou. Porque sem você. Crocodilo tá na área! Sem a mulher dos meus sonhos. Casamento do Lé, da Dona Carriane. É o Gigante! Mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a mulher dos meus sonhos. Daqui a pouquinho tem parabéns e tudo. Aqui em cima do crocodilo. Vamos nessa! Gigante Crocodilo Prime. Um abraço também ao Nenê Torres! 2020, é? É Nenê Torres comigo! Agora! Na sala, no chão me deito. E a cabeça não para, solidão me ampara. Toca tudo, vai! Querendo Crocodilo, o animal toca tudo do Pará. Rindo da minha cara, me fazendo de otário. Então bora! A pressão da dentada do animal. Se prepara, chumbo trocado, amor. E o que? E o que? Porque eu mereço um recomeço. Tenho o direito de amar e ser feliz. Mas a boquinha do animal. Que eu mereço. segura. Elas não queriam não, agora que tu tem uma moto. Elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão, empina o rabetão. Vai acelerando tudo! Rabetão, rabetão, rabetão. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Agora! Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Olha o barulho! Estancou? Estancou, vai! Acelera! Vai acelerando, Ronaldinho! I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Com a gente. De... É, Ademar. Em meus braços você adora. Chama meu patrão, já tá na. Aquilo foi algo surreal. Estiloso, homem, ó. Ao seu lado, momentos tão lindos. A distância. Machucar. Se quero de novo. Pra cima. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. E o quê? Estilo, lamba saia mesmo. Uma noite de amor, nada mais. You got it. Oh, baby. Banda, batidão. E aí, André? Bora! Que nem um tsunami. Como é que é? Devastando o coração, incendiando tudo. E aí, Cássio? Bagunçando a minha vida. Negócio é assaiar, Cássio dos prazeres. Já não sei o que é. Bora, Cássio! Tá dançando tudo, meu irmão. Por jamais tenho medo de sofrer. crocodilo pra... O destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher. Vamos dançar! Por isso não tem tempo pra me ligar, talvez ela seja sua espi... Crocodilo! O dedona do seu corpo. O top DJ mas do bar. Eu duvido que vai esquecer. Consigo esquecer os beijos seus. Tão noite de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E é pra dançar tudo! Sinto demais. E o Patrese Neton! Nunca pensei que... Fala, meu DJ! Pra cima, meu irmão! Eu tô forte assim. E é por isso que eu te peço, amor. Não me deixa assim. Então diz, vai! Você... Patrese. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Vira! Assim, ó! Agora, agora. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. E acima, parceiro, tinha a Acerola. O homem tá na área, Acerola. Gente boa, Acerola. É verdade, verdade. Ele tava no aniversário do André. Tá com o DJ Patrese no cross. E hoje ele tá no casamento, meu irmão. É o Ceró! Patrese, o top DJ do Pará. Trocou meu nome. Fez amor, no peito um vazio ficou. Sabe, gato? Não ouvi, não entendi. Se ame, não quis aceitar. Agora! Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por mais. E aí, DJ Asayag? Não vou desistir. Você é. Acerola que dá valor, nossa Asayag. Você é. Acerola da Asayag. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Como é que é? Só teu amor. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. E a gente gravando esse CD ao vivo na festa de hoje aqui do casamento do André, da Carliane. A gente vai tocando de tudo. DJ Patrese. Pra dançar bem agarradinho. Agora! Não fale mais do meu nome, não me tem. A Rocha. Pone, por favor, não pergunte por mim. O quê? E se me esquece e some, se te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer. Como é que é? Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. DJ Patrese. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. A galera dançando. Com quem quiser, e o crocodilo tocando. Se ela bater, arrochando tudo. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Para, meu patrão André! Se ela bater, segura! Eu volto. Vale um real, mas eu adoro. Banda 007. apaixonados dançando tudo. E o Patrese tocando, arrochando, vai! Que é? Banda Kene Patrese, Patrese. E o baile? Sou novo pra viver com você. História de amor. E agora, e agora? Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Me segura! Chora, chora, não vou. E aí, Cássio? Olha o Cássio! Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Tamo junto e misturado, vai! Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir. Agora! Pra não sair, duvidar de mim. É aniversário da dona Carliane também hoje! De paixão. E a gente vai detonando tudo! Não. O gigante crocodilo pra. Aprendi, sou maridinho. Aniversário e casamento. Arte, português. Que legal, hein? Geografia. Que top! E todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Oh. Amor. E o que? E o que, Breno Brasil? Prova de amor. Como é que é? DJ Patrese detona tudo. Sacode, balança, os apaixonados agora. Sucesso em todo o Brasil. Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta. É a rocha, é a rocha. Sinto, não aguento. Crocodilo. Com amor eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Bora abrindo o Brasil. Olha o produtor oficial do Croco. Pra cima, moleque doido. O boné. Com amor eu não entendo isso. Fala, Marte. Amanda os brothers. Cara, canta essa música aí, ó. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil. É budizinho. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil. Arrocha, pra vai. Mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Amor, eu não entendo isso. Machuca! Quem sabe dança, quem não sabe fica olhando. Agora sim, ó. Como é que é? Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Só musicão, hein? Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo, nós amamos. Do jeito! De manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. É o casamento do André! E a Carliane também! Pensando que e o crocodilo! Pensava. Tocando desse jeito, bem romântico, ó! O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de engano. Agora! Tudo deu em nada. Canta aí! E hoje meu corpo te reclama. Meu fumo, meu tempo em nossa cama. Lembrando os momentos. De desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Que vou fazer se depois mais uma. O sonho se transformar em coisa séria. E a galera dançando, bem apaixonada, assim vai. E além do meu corpo Patrese. Fica louco por você. E o quê? Aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou. Que segura. Do jeito que vou ficar apaixonado. Arrocha, arrocha! Mergulhar de cabeça na emoção. Crocodilo, gigante crocodilo Prime. Você arriscando ainda mais. É do jeito! E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Então te liga, vai! Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Banda 007. Vem aqui! Gigante. E o quê? Você tem um emprego pra mim, olha aí. E aí? Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no cabelo. É o baile do Patrese. Eu sono, sei lá, até pra vocês beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Ô, gigante. Eu posso ser fiscal do teu olhar. Vamos nessa! Precisa apagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Diz agora! Quando for beijar alguém, beija, vai! Testa esse beijo em mim. Pode crer! Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, esse beijo em mim. Como é que é? Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Porque você não sai daí. E aí? E vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode... Galera dançando tudo! No meu quarto, no meu abraço, apertado. Do Brasil, que você vai querer ir embora. Acaba logo! Pra fora, depois da música. Engraçado! Agora eu não aguento mais, eu não aguento. Arrocha tudo! Mais a tela fria desse celular. Só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui. E o quê? Aqui. Banda 007. Mas tem que acelerar! Dale, crocodilo! Bora! A mulherada tá pedindo! Agora gira, menina. Como é que é? Bora, bora. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Cariane do André. Sei de quem é. Bora pra cima! DJ Patrese, vai! Silva. E comemos o varai xereca. É Ronaldinho. É Ronaldinho. É Ronaldinho. E comemos o varai xereca. A Ruane também. Varai. Tá todo mundo aqui, ó. E comemos o varai xereca. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. E quebra tudo, quebra, vai. Bunda pra me mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota, bota pra mexer duro. Toda WM chama lama e as gêmeas na canção. Vai paralisar. Com o bumbum no chão. Vai paralisar. Com o bumbum no chão. Eu paraliso com o bumbum no chão. No escuro da inveja a minha luz é neon. Vai paralisar. Gigante Crocodilo vai, Prime. Quebra, mulherada! Eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Olha o cheirinho! Cheirinho de... Vai, vai, vai! DJ Patrese! E agora, e agora? E o WM lança nova. Vamos pra cima! E vai pra todas as meninas! Olha o gol! Quebrava de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima, vai, bunda vai, pra baixo, vai, pedir, bunda pra cima, vai, mulher. Bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda.